02, desça para 4 mil pés, 1021. Alfa autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto. Oito nove meia, pode descer 2000? 3896, 2000 pés, 1021, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2021, reporte estabilizado no X-Ray, 3896. O Gol no 738, reduz a velocidade para 239. Chanel 6140, chame Recife 1268. 268, com Recife, Chanel 6140. 2685. Confirmando 268 pro 6140? 126, decimal 85. Ah, sim, Matheus, 85. Bomba 02, vetor radar para sequenciamento, mantenha proa norte, limitado pela magnética 90 de cima. Tráfico Luiz, autorizado, táxi, a porta, ponto de espera. Da colapso no 7, vento 160 graus, 129, 129. Indo 9. No 738, desça para 3.000 pés, 1021. 3.000, Webjet 5728, desça ao 050. Desça ao 050, 5728. Seria possível coordenar a polícia de Bruno por 5728? O 5728 é o número 3 na aproximação, mantém aí, Tati. Mantém. GOQ25, prossiga. Alfa, decolado 55, controle do 0, décima 8. 1208, Indy, November Alfa. Pesa bom, desça 4.000 pés, 1021. Salvador, muito bom dia, Chanel 6200, gente da Juliette, Tati de 970. 6200, identifique, chegada é a Mari, direção 050, reduz para 259. 050 na Mari, poderia voar, sabe, da presente 6200? Negativo, mantenha a chegada ao número 5 na aproximação. Tati, vai manter a chegada 6200. Muito boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17. Índia November Alpha, boa tarde, mil pés, corredor Axé. Manterá mil pés no corredor Axé, o Índia November Alpha. 02 para o localizador, direita 040. No teste 38, reduz para 1809, está seguindo a Airbus da TAM, 6 milhas e meia à frente. Chame Tuzer no 8-9-6. Golo 738, 2000 pés, livre elétrico. 2000 elétrico, 732. Webjet 5728, desça para 2000 pés, 1021. 2000 com 1021, 728. Mano Brasco Luiz, Calim, mantém a porta pronta, observa no site. 9919, chame agora Recife, em 12685. Recife 2085, bom dia, obrigado, 9919. Décima 1, por gentileza. Baixado e travado, uma vida de terra. Autorizado, pouso, custo no 03896, vento 140 graus, 129. Livre, pouso, 3896. Recife, via Puisque 50, nível 390, saída Puca, transição Aracaju. Puca, Caju, decola da 10 pulando à esquerda, o código é 5445 e o controle 1208. E 21. Teste 28, está seguindo um Airbus, correção, um Boeing 738 da Gol 8 milhas à frente, virá segui-lo como número 2, livre elétrico. Muito obrigado. Teste 28, reduz para 209. Reduzindo para 209 do Web 5728. Tráfico Luiz, autorizado, ingresso, reporta, alinhado e pronto, para você no site. Aula, missão, estabilizado, 738. 738, chame torre, no 8316. 86, obrigado, hoje. Bom, vai. Bom dia, bom, 738. Nossa, 738, bom dia, número 2, para o Marinho Estaleiro. Informado, está com velocidade bastante reduzida. Reduz agora para aproximação. Você, o Web 5732 está reduzindo para aproximação. 1-2-1-1, confirmando, no solo. 2-1-1. Bono 3, corrigindo. Bono 738, vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pistino 0, checa 3. Pouso, baixada, vaso 738. 1896, táxi via Alfa, reportando para Juliette, inicialmente procede para o box 62. Zero 6. Thank you. Da Juliette. Abitur, Renan 839612. 206. Torre Webjet 5728, passando externo. 5728, número 2 para pouso, número 1 está 1,5 mm, informarei pista livre. Guardando pista livre, 5728. Comando 3896? Ciente, ingresso a Juliette para o 612. Está livre ali, FX8. Dia 2000, livre aqui, FX8, Canada 00. Comba 02, complete o LS, chame 2896. O nível Salvador. Santos Dumont, Rio de Janeiro, via Upazulu 1-0 após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, instante conforme rota em nível 360, saída da Euleda Bridge, decola da 1-0, curva direita, o código 5446, controle no 208. Pode prosseguir até 4.000 pés, ajuste 1021 permanece. Na poli. 129, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, WebJet 5722. Então, número 05, no 738. Lima Papaquilo, aguarde um minuto para cópia. É, plano Salvador Congonhas, confirma? Estou no 7, atento possível de ter turbulência. Bito. Confirma que Papa Lima? Escuta. Porte pronto para o regresso a Salvador. A reportagem de regresso bem marcada. Salvador, no 376, identifique, chega da mar e desça ao 050. Luiz, decolado 07. prossegue perna contra o vento, 1-0, aguardando o cruzamento. Aquilo tá pronto pra cópia? Pouso, puxa no zero. Externo, mas tá travando com a 02. Sete, dois, oito, ingressa Juliette para o portão 09. Vai por porta instalada, ok? Mike Quebec, roger, enquanto rotatória. Papa Tango Verde, Mike Quebec, roger. Azul 4060, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Chegada Mari, 060. Puxa, 6200 estabilizado, chame torre no noite, principal meia. Dois meia, obrigado, Mike Quebec. Controle o jogo, 625, em pelo, desça para 2.000 pés, com 1.021, livre LF 59041, Joker 2. Em pelo, 2.000 pés, 1.021. Back call, Salvador Tower, 118.6. Desceu, 118.6. Salvador Tower, Papa Tango Vento Mike Quebec, with you flight to Oratoria. Flight Quebec, clear final, on server report. Shot final. Please confirm shot final to Papa Tango Vento Mike Quebec. Affirmative, report shot final, Vento Mike Quebec, running on server. Roger that, Papa Tango Vento Mike Quebec. Desça o 050. Dois solos do Nuno, curvas livra na hotel, no corte de frequência. Quatro zero meia zero, desce agora para 4.000 pés, 20. Joker 25, ajuste agora 1.020. Copiou. É 200 confirmando, vento 130 graus, no 0 nós, autorizado, pouso, pista no 0. Pouso, CNN 200. Azul 4060 deve estar observando o seu ticket no tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. Está cruzando 035 em descida, um tucano. O senhor irá ultrapassar esse tráfego? Solo 200, solo 14, direita 121, décima 1. Direita. Brasque Luísque, autorizado cruzamento do campo para o setor norte. 2-0-0. Tráfico Luiz, que pro de buraquinho, controle 2-0-8. Quebec, solo 05, autorizado a topar de 4, um corte de frequência. Bom dia, Bravo Kilo Whisky, meu pé no corredor forte, vai afastar até 20 milhas? Na minha escuta, mantenha as condições do ar. Q25 estabilizado, visual com a pista. Estabilizado visual, Andrei. Q25, torre no 8-6. Torre no 8-6. Ave 5902, trajeto 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero, checando o trem. Autorizado pouso, trem checado. Contando 602, 1010, 1020 permanece livre LS X-Ray. 4060? Negativo, só no localizador, 4060. E para a cópia, solo 2.1, Mike McTang. Uno, dois, um, décima, uno, Mike McTang. Meia para o lote, direita, 055, sexta para 3.000 pés, 1.020. Direita, 055, lote, para o lote. Descendo para 3.000 com 1.025, aí? 3.000 com 1.020. 3.000 com 1.020. Mano, o Fuxério 5902, solo 20, autorizado backtrack, livre a pista na Taxi Hotel. No corte de track. Cinco, autorizado ligar na Eco, reporta na Delta para cruzamento. Firmo, autorizado backtrack, livra na Taxi Hotel. No corte de frequência, porque o que 25. Confirma? Ok, confirma apenas a matrícula é 5941, é isso? Ok, grato.